Ancora Mato tocando na 17, Mike. Eco Delta, baixa gravação. Parado sobre a cabeceira no 7, Mike Delta, vento 100 graus, 08 nós. A aeronave é prosseguir para o Mate 4. Caso o táxi dela até hoje que interfere com o pouso parado na 17 ou negativo? Negativo, senhor, não interfere. Pode prosseguir caso ela já esteja próxima, vai prosseguir sem problema. Gente, número Alfa, livre, back track, taxamento para o Mate 4. Solo 2-1, informa, o helicóptero vai pousar, parado sobre o 7, não interfere com o táxi. Faça uma chamada agora na frequência da torre 1118 decimal meia para coordenar o ingresso na pista. Azul 1950, Coral Intersect, mantém FETRE 190. Taxiamento até a Bata, cedendo passagem ao helicóptero que está pousado na 17 e vai taxiar até a parte 4, ok? Marco Delta, solo 23, taxiar a parte 4, com corte de frequência. José 2281, vetoração para aproximação final LS, convergente na Pro 250, seu limite é a radial 320 de Salvador. Direita 250, implementada 320 de Salvador. Limite é a radial 300 de Salvador. 2281, copiou? Copiou, limitado pela 300. Para a Havana 250 de Pro. Na remota 14, 3595. Mandou a Goa 397, portão 3, puxa-me estacionamento. Autorizado chama táxi no 397. Autorizado chama táxi 397. Fly head Aracaju. Quebec, Quebec. Voo em rotatório, reporte rotatório visual com campo. Voo Quebec, Quebec, rotatório visual com campo na rotatória. Cópia. Autorizado Ilhéus, o nível 120, plano Yankee, decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5170, 5595. Ilhéus 120, então 10, curva à direita da perfil da saída Coral. 120 hoje no controle, 170, transporte. Planejamento correto na remota, chama pronto, 5595. Sente a moto, pronto a colagem, Guarão, Garo 2. Autorizado, vento 130 graus, 089, Guarão 02, visita a colagem, professor. Manterá o nível de voo 050 devido ao tráfego na sua posição de 11 horas a 4 milhas, mantendo 4 mil pés. É um eco 10. Gente, mantém 50, 4207. Guarulhos? Matrícula? 1983, senhor. 1983, Guarulhos, o nível 360, número 2 para a cópia, aguardando. Qual a saída prevista? Dael Leda Bridge. Obrigado. Acionamento é por quanto e risco? Para o táxi Gol 1397, autonomia de 4 horas e 1, alterna com fim de Dub 119. Autorizado direita via Índia no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 108, Gol no 397, bom voo. Direita Índia no ponto de espera 1862, eu comi 18, Gol 1397. Quebec, está visual com campo? Afirmativo. Bem, chame torre 198, decimal 6. 198, decimal 6. Oi, Salvador, Papatango, visto Quebec, Quebec. Quebec, Quebec, reporta a curta final com fone, sessão de pouso, pista no 0 ou no 7? Possibilidade de pouso na 10? Yes, reporta a final da 10, visto Quebec, Quebec. Visto Quebec, Quebec, reportará no final da 10. Ó, o escudo tá bem, né, 010. Salvador, boa tarde, Gol 1397, ponto espera 10. 1397, boa tarde, além da cola sem parada. Afirmativo. Além da cola sem parada, vento 130 graus, 10 nós, o Gol 1397 é porta iniciando. Além da cola, 1397. Ajuste 1018, autorizado final, LS é ponto estabilizado. 2.800, reportará o 4.800. Via rota conforme o plano de voo, o ISC 42 até Lapa, após o ISC 10 até Goiânia, após o ISC 29. Decolagem da 10, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, com transição VATAP. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5177, Olimpo 01. Quatro mil, tá? meu plano de voo. Confirme o POV. Gente, 08 a bordo, quando pronto para o táxi, chamando a frequência da torre. 1118 decimal 6, o ajuste no 018. Olimpo 01. Tá 1-0, torre de Guto Quebec, Quebec, baixar travado. Livre pouso, 1-0, 1-30 graus, 10 nós. Pouso, Vitor Quebec, Quebec, 130 com 10. 97 aos 32, 1-208, boa viagem. 208, bom dia. No 983, copy. Pronto, Costa. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Bridge. O controle 120.8, aciona 5161. 1-93, autorizado Guarulhos, nível 360, rota então conforme Cooper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Delta Charlie Tango Trilha. Decola da pista 10, curva direita no perfil da El Leda, direto Bridge, intersecção da aerovia. 5161, transponder 1208, controle. Correto, chama pronto, portão 05, voo 1983. Gol 1-9-3-9-7, informa o tráfego na sua posição de 1 hora 17 milhas, mantendo o tipo 1-9-0 rumo ao nordeste, é um ATR-7. Ciente, vai estar restrito no 8-0, gol 1-3-9-7. Prossegue o cruzamento da Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao baseador. Mão meia. Sai 2281, desça para 2000 pés, ajuste no 08, reporte estabilizado. 2000, reportarado. 4207, bom dia. .207, reporte externo, baixar travado, 120 com 8. Confirma o destino. Guardião 02 ao controle. Confirma o destino. Pouso autorizado, pista 1-0, 1-2-0 graus, 8 nós, 1018. Livre pouso, pista 1-0, 4-2-0-7. Gol no 260, desce para 2000, país, QNH 1-0-8, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2000-0-8, reportará estabilizado no LS, X-Ray, gol 1-2-6-0. Localizador, portaria 2-2-8. Você 2281, complete final de semi-torre, 118, decimal 6. Torre 186. Subo para o nível de voo 3.60. 3.60, 1.3.97. Oi, Salvador, Força Aérea 2281, estabilizado no localizador 4.7, travado. 2281, continue a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste 1.08. Guarda a pista livre, 2281. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, desce para o nível de voo 050, chegada Mário. Chame Recife, 1251, Terno, 1-3325. 251-3325, boa. Baixado, travado, livre pouso, 2281, parte militar. Salvador, Oxalá 6140, posicionamento 1-2. Zulu, reporte para o cruzamento da pista 1735. Na verdade vai dar partida na posição e depois vai deixar o pushback, pode ser? Autoriza? 1-40, acionamento por conta e risco, chama para o pushback então. Nacional 2 e chama o push, né? 2-1-40. Porto 207, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa e Juliette pro 01, azul 4207. Autorizado o cruzamento da 1735. Buffalo, os 4-1, livre à esquerda, parte militar. Gol 983, se tiver acionamento, portão 5. 983. Autorizado acionamento, pushback em coordenação com o solo infraero. Chame pelo táxi no 5. Autorizado, 983. Salva, Sam, 2.6140, agora tá totalmente pronto com o pushback. 6140, a nave vai passar em retaguarda ingressando no 1. Embraer 190 da Azul, após autorizado no 2. Chame pro táxi. Posso passar em Embraer, retaguarda, tá autorizado no 2. Chame pro táxi, 6140. Para posto e acionamento, 35195. 5595, autorizado acionamento, pushback em coordenação com o solo infraero. Na remoto no 4, chame para o táxi. Tamarei, 5595. Alô, passando Juliette, estamos Zulu na Lima, intenção 43. Está avisado, está 3098. Trip 5595, já iniciou o pushback? Já iniciou. Gente. Romeu Bravo Alfa, cadência para 3.000 pés, QNH 1018, redução para 2.00 nós. 2.00 nós, 3.000 pés, Romeu Bravo Alfa. Olimpo 01. Autorizado até o hotel, reporte na hotel para o cruzamento da pista 0028, Olimpo 01. Alô, 150, contact Recife, frequency 126.85 ou 125.45. Recife send 12685, pick up 12545. 1260, solo 45, direita 1219. Direita 219, bom, 260. Para autorizado, está pronto. 25 a bordo, 3050, confirme. Confirme a última aeronave chamou o som? O 983, pronto, táxi, Gabedião 25, 3050 e confins. Na confins, confirma? Isso, 3050 com Gabedião 25. 125, 3050, confins, autorizado, táxi, vem de Alfa, no posto espera, torre 1, 98, decimal 62, QNH 108. Alfa 18693. Para o táxi 35595-68 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Porto Seguro. Agora. 5595 até através do 61. O 6140 tá pronto pro táxi? Para o táxi com 68 a bordo, 4 horas e 10, alterna Aracaju. Autorizado o táxi na retaguarda da aeronave da Oxené, com pintura da Avianca, para o ponto de espera Índia e Alfa, no ponto de espera Torre 1, no 8, desse 162, que ligou no 0, no 8. Bom, bom. Avianca, que tá pronto, o Oxené. Então segue até o ponto de espera da pista no 0, via Índia e Alfa. Ponto de espera Torre 1, no 8, desse 162, que ligou no 0, no 8. O 1983 segue a aeronave da Avianca para o ponto de espera como número 2. O 1-1-8, decimal 62, é o Kinegal no 0-8. Segue a Avianca, 983. Seguiu o trip, o Tango Zulu. Oscar. Minuto, o Juliette Tango Zulu. Fala, Salvador, vou 1260. 1260, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Aqui da Juliette. Juliette Tango Zulu segue a aeronave da Trip como para o táxi até o pátio 3. O Juliette Tango Zulu. November Vitor, aguarde, número 2 para a Cobre. Está no através do 62, a Trip 5595, faz seguir o voo? Afirmo, siga a aeronave da Gol, siga o Boeing da Gol para o ponto de espera, pistão no 0, vento via Índia e Alfa no ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 612. O QDH 1-0-1-8. 1-8-9, o ajuste no 0-1-8. 1-0-1-8, 3-9. Mantenha a posição antes da Juliette. É 0-1, mantenha a posição. Urubu na final aqui, passando 1000 pés no perfil da descida. 0-9. Livre pouso, 1-0, uma centena com 10 nós, o ajuste no 0-8. Livre pouso, 1-0-8, 3-1-9-10. 2-3 ainda na escuta do solo? 9-3 na escuta. O senhor teria condições de chegar um pouquinho mais à frente, por gentileza? Tem sim, 93 a chegar pra frente. Grato. Quatro-zero após o TAN na curtíssima alinhar e manter. Após o TAN e manter, está 10, não 4-0. Tango Zulu já ingressou no pátio 3? O Olimpo 01 no livre ingresso, à sua esquerda, Juliette, pátio em Índia, reportará no ponto de espera. Pronto para a decolagem. Zulu no livre ingresso, reportará. Romeu Sierra, November Victor, pronto, cópia.